trista pátria, filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, onde vá, temos servilho, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Os filhos que nos forjava da perfídia astuto ardia, houve mão mais poderosa, são modelos do Brasil. Houve mão mais poderosa, houve mão mais poderosa, são modelos do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temos servilho, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Parabéns.